pela noite. Foi agora que eu cheguei. Fui chegando e fui cantando. Se é do seu gosto, eu não sei. Dona Mariquinha da feição miudinha, seu Manoel da fulô do limão. Dona Mariquinha da feição miudinha, seu Manoel da fulô do limão. Eu queria que chovesse uma chuva bem fininha pra molhar a tua cama e você dormir na minha. Ai, Dona Mariquinha da feição miudinha, seu Manoel da fulô do limão. Dona Mariquinha da feição miudinha, seu Manoel da fulô do limão. Seca, seca, zumburana, enverdece os alecrim. Você está de amor novo, nem se lembra mais de mim. Dona Mariquinha da feição miudinha, seu Manoel da fulô do limão. Dona Mariquinha da feição miudinha, seu Manoel da fulô do limão. Oi, pisa miudinho, miudinho, miudinho, miudinho, miudinho, miudinho. Uma pisada, duas pisadas, três pisada limão. Oi, pisa miudinho, miudinho, miudinho, miudinho, miudinho, miudinho. Uma pisada, duas pisada, três uma pisada limão. Pisada, três, uma pisada, limão.